mundo é uma bola e a bola é o mundo do Rio Esporte. A partir do meio-dia em cinco, a equipe super esportiva tem um mundo de novidades para você. Rio Esporte, meio-dia em cinco. Quando se contarem de rádio, vocês estão ouvindo? Fica Super 1440, a rádio da cidade maravilhosa. A vida mais leve da partida de samba.